Fecheiro 13. Parei. Era como se as palavras tivessem cristalizado na minha boca. O seu rosto sofrera uma alteração chocante. Por instantes pensei que tivesse sido raiva que a tinha transfigurado. Depois apercebi-me de que estava a ser consumida por um conflito interno. Mr. Lightner, murmurou ela, não quero saber. Quero esquecer o que sei. Vim para aqui para me afastar de tudo isso. Ah, fiquei calado durante alguns instantes. Senti que ela ia ficando mais calma. Era eu que estava completamente à toa. Depois ela disse: Mr. Lightner, a sua voz era segura, contudo vibrante de emoção. A minha tia diz que o senhor nos estuda porque considera que somos pessoas especiais. Que se pudesse, por curiosidade, ajudaria o mal que existe em nós. Não me interprete mal. Ela quer dizer que, ao falar do mal, o senhor o estaria a alimentar. Que ao estudá-lo, lhe dá mais vida. Os seus olhos azuis imploravam a minha compreensão. Tinha um ar espantosamente seguro, surpreendentemente calmo. Compreendo o ponto de vista da sua tia, disse eu. Na verdade, estava espantado. Espantado por Carlota Mayfair saber quem nós éramos e até perceber esse aspecto do nosso objetivo. E depois pensei em Stuart. Stuart devia ter falado com ela. Ali estava a prova disso. No meu espírito atropelavam-se este e mil outros pensamentos. É como os espiritualistas, Mr. Lightner. Disse Deirdre, no mesmo tom educado e compreensivo. Querem falar com os espíritos dos antepassados mortos, e apesar das suas boas intenções, apenas dão força a demónios sobre os quais nada compreendem. Sim, eu sei o que está a dizer, acredito que sei. Apenas lhe queria dar a informação, dar-lhe a saber que se. Mas repare, eu não quero saber. Quero pôr o passado para trás das costas. A sua voz fraquejou ligeiramente. Nunca mais quero voltar para casa. Muito bem, disse eu. Compreendo perfeitamente. Mas faz uma coisa por mim? Decore o meu nome. Aceite o meu cartão. Decore os números de telefone. Telefone-me se alguma vez precisar de mim. Ela aceitou o meu cartão. Estudou-o durante algum tempo e depois meteu-o na algibeira. Dei por mim a olhá-la em silêncio, a olhar para os seus grandes e inocentes olhos azuis e a tentar não me deter na beleza do seu jovem corpo, dos seus seios de contornos tão sedutores sob o vestido de algodão. Nas sombras, o seu rosto pareceu-me cheio de tristeza. Ele é o demónio, Mr. Lightner, murmurou ela. É mesmo. Então, por que é que usa a esmeralda, minha querida? Perguntei-lhe impulsivamente. Um sorriso iluminou-lhe o rosto. Pegou nela, fechando os dedos da mão direita sobre ela, e puxou com força até o fio partir. Por uma razão muito específica, Mr. Lightner. Era a forma mais fácil de a trazer para cá. E eu tencionava dar-lhe assim. Estendeu a mão e deixou-a cair na minha mão. Eu olhei para ela, mal acreditando que tinha aquilo na mão. Sem pensar, disse: Ele matar-me-á, sabe? Matar-me-á e ficará com ela. Não, ele não pode fazer isso, disse ela, olhando para mim com uma expressão de choque. Claro que pode, disse eu, mas sentia-me envergonhado por ter feito tal afirmação. Deirdre, deixe-me contar-lhe o que sei sobre este espírito. Deixe-me contar-lhe o que sei sobre outras pessoas que veem este tipo de coisas. Não está sozinha nisto. Não precisa de lutar contra ele sozinha. Meu Deus, murmurou ela. Fechou os olhos por instantes. Ele não pode fazer isso. Voltou a dizer, mas sem convicção. Não acredito que ele consiga fazer uma coisa dessas. Correrei esse risco, disse eu. Se quiser, ficarei com a esmeralda. Algumas pessoas têm armas próprias, por assim dizer. Posso ajudá-la a compreender as suas armas. A sua tia faz isso? Diga-me o que quer de mim. Que se vá embora, disse ela numa voz acabrunhada. Que o senhor nunca mais me volte a falar destas coisas. Deirdre, ele consegue fazer com que o veja, mesmo quando não quer que ele venha? Eu quero parar com isto, Mr. Leitner. Se eu não pensar nele, se não falar dele, levou as mãos às têmporas. Se eu me recusar a olhar para ele, talvez. O que é que quer? Por si. Viver, Mr. Leitner, uma vida normal. Nem imagina o que essas palavras significam para mim. Uma vida normal. Uma vida como elas têm, as raparigas que estão ali no dormitório. Uma vida com ursos de peluche e namorados e beijos no banco de trás de um carro. Apenas vida. Ela estava tão perturbada que eu próprio também estava rapidamente a ficar perturbado. E tudo aquilo era tão imperdoavelmente perigoso. E, no entanto, ela tinha posto aquela coisa na minha mão. Passei o polegar por ela. Era tão fria, tão dura. Desculpe, Deirdre. Desculpe tê-la perturbado. Lamento. Mr. Leitner, não pode fazer com que ele se vá embora? Vocês não conseguem fazer isso? A minha tia diz que não. Que só o padre é que pode. Mas o padre não acredita nele, Mr. Leitner. E não se pode exorcizar um demónio quando não se tem fé. Ele não se mostra ao padre, pois não, Deirdre? Não, disse ela num tom amargo, quase sorrindo ligeiramente. Que é que adiantaria se se mostrasse? Ele não é um espírito inferior que possa ser expulso com água benta e ave-marias. Troça deles. Ela tinha começado a chorar. Estendeu a mão e tirou uma esmeralda dos dedos, puxando pelo fio. E depois atirou-o o mais longe que pôde para o meio da vegetação. Ouvia cair dentro de água com um baque surdo. Ela estava a tremer violentamente. Voltará, disse ela. Voltará. Volta sempre. Talvez você o consiga exorcizar, disse eu. Você e apenas você. Ah, sim, é isso que ela diz. Foi isso que ela sempre disse. Não olhes para ele, não fales com ele, não deixes que ele te toque. Mas ele volta sempre, não me pede autorização. E, sim, quando me sinto só, quando me sinto triste, ele está presente. Sim, ele está presente. Aquela rapariga estava desesperada. Tinha de ser feita qualquer coisa. E se ele vier, Deirdre? O que eu estou a dizer é: e se você não lutar contra ele e deixar que ele venha, deixar que ele se torne visível, que é que acontecerá então? Estupefacta e magoada, ela olhou para mim. Não sabe o que está a dizer. Eu sei que a sua luta contra ele está a enlouquecê-la. Que é que acontecerá? Se não lutar contra ele, morro, respondeu ela. E o mundo morre à minha volta e ficará apenas ele. Limpou a boca com as costas da mão. Há quanto tempo é que ela vive naquele desespero, pensei. E ela é tão forte e tão indefesa e tem tanto medo. Sim, Mr. Leitner, é verdade, disse ela. Tenho medo, mas não vou morrer. Lutarei contra ele e ganharei. O senhor vai-se embora. Nunca mais se aproximará de mim. E eu nunca mais direi o seu nome, nem olharei para ele, nem o convidarei a vir. E ele deixar-me-á. Ir-se-á embora. Encontrará alguém que o veja, alguém que ame. Ele ama, Deirdre? Sim, murmurou ela. Estava a escurecer, já não via claramente as suas feições. O que é que ele quer, Deirdre? Perguntei. O senhor sabe o que ele quer, respondeu ela. Quer-me, a mim, Mr. Leitner, o mesmo que o senhor quer, porque eu faço com que ele apareça. Tirou um pequeno lenço enovelado de algibeira e limpou o nariz. Ele disse-me que o senhor viria, disse ela. Disse-me uma coisa estranha, uma coisa de que não me consigo lembrar. O que ele disse parecia uma maldição. Foi: comerei a carne e beberei o vinho e terei a mulher, enquanto ele apodrecer na campa. Já ouvi essas palavras, respondi. Quero que se vá embora, disse ela. O senhor é um homem simpático. Gosto de si, não quero que ele lhe faça mal. Dir-lhe-ei que não lhe pode fazer mal. Parou de falar, confusa. Dirja, creio que a posso ajudar. Não. Posso ajudá-la a lutar contra ele, se for essa a sua decisão. Conheço pessoas em Inglaterra que... Não. Esperei e depois disse baixinho. Se alguma vez precisar da minha ajuda, telefone-me. Ela não respondeu. E eu sentia a sua absoluta exaustão, o seu quase desespero. Disse-lhe onde estava alojado, em Denton, que estaria lá até ao dia seguinte e que, se não tivesse notícias dela, me iria embora. Senti que tinha fracassado por completo, mas não podia magoá-la mais. Olhei para os bambus rutilhantes. Estava a ficar cada vez mais escuro e não havia luzes naquele jardim abandonado. Mas a sua tia está enganada a nosso respeito, disse eu, sem saber se ela me estava a prestar atenção. Olhei para cima, para o pedacinho de céu sobre nós, que estava absolutamente branco. Queremos dizer-lhe o que sabemos. Queremos dar-lhe o que temos. É verdade que nos preocupamos consigo, porque é uma pessoa especial. Mas preocupamo-nos muito mais consigo do que com ele. Podia vir para a nossa casa em Londres. Podia lá ficar o tempo que quisesse. Eu apresentá-la-ia a outras pessoas que já viram tais coisas, que lutaram contra elas. Ajudá-la-íamos. E em qualquer altura que se queira ir embora, ajudá-la-íamos a ir. Ela não respondeu. Sabe que estou a dizer a verdade, disse eu. Eu sei que sabe. Olhei para ela com medo de ver a dor no seu rosto. Ela estava a olhar fixamente para mim, da mesma forma como antes, com os olhos tristes e marejados de lágrimas e as mãos inertes sobre o colo. E diretamente atrás dela estava ele, a menos de 2 centímetros dela. Uma imagem perfeita, a olhar para mim com os seus olhos castanhos. Dei uma exclamação antes de me conseguir controlar. Ela levantou-se do banco de um salto e atirou-se para os meus braços. Diga-me que é. Ele desaparecera. Um sopro de brisa quente fez mover as canas altas de bambu. Não havia ali nada senão sombras. Nada senão o ambiente fechado e bafiento do jardim. E uma descida gradual de temperatura, como se a porta de uma fornalha se tivesse fechado. Fechei os olhos, abraçando-a tão firmemente quanto pude, tentando eu próprio não tremer, tentando confortá-la, enquanto memorizava o que vira. Um jovem homem, trocista, que me sorrira friamente por detrás dela, com um fato escuro e severo e sem pormenor, como se toda a energia do ser estivesse concentrada nos olhos brilhantes e nos dentes brancos e na pele radiosa. Para além disto, era o homem que tantas pessoas tinham descrito. Ela estava histérica, tinha a mão a tapar a boca e travava os soluços. Afastou-se bruscamente de mim e correu pelas escadas cobertas de erva até ao caminho. Dirdra, chamei. Mas ela já estava fora da minha vista na escuridão. Vislumbrei um fragmento de branco através das árvores distantes e depois deixei de ouvir os seus passos. Estava sozinho no velho jardim botânico. Estava escuro e pela primeira vez na minha vida senti um medo de morte. O meu medo era tal que me zanguei. Comecei a segui-la. Ou antes, meti pelo caminho por onde ela tinha ido e forcei-me a não correr, mas a dar passo firme após passo firme, até ver, por fim, as luzes distantes dos dormitórios e a estrada de serviço por detrás deles e ouvir o trânsito, voltando a sentir que estava em segurança. Entrei no dormitório das caloiras e perguntei à mulher de cabelos grisalhos que estava à secretária se Deirdre Mayfair tinha acabado de entrar. Tinha. Sem salva, pensei. Está na hora de jantar, se quiser. Pode deixar ficar uma mensagem. Sim, é claro. Telefonar-lhe-ei mais tarde. Tirei um pequeno subscrito, sem timbre. Escrevi o nome de Deirdre. Escrevi um bilhete, explicando uma vez mais que estava no hotel, se ela me quisesse contactar. E metendo o cartão de visita dentro de subscrito, fechei-o e dei-o à mulher para lhe o entregar, indo-me depois embora. Cheguei ao hotel sem qualquer contratempo, fui para o meu quarto e telefonei para Londres. A minha chamada só veio uma hora depois. Entretanto, fiquei deitado em cima da cama, com o telefone ao meu lado, só conseguindo pensar. Eu vi-o, vi o homem com os meus próprios olhos, vi o que Petit viu e o que Arthur viu, vi Lasher com os meus próprios olhos. Scott Reynolds, o nosso diretor, mostrou-se calmo, mas inflexível, quando finalmente consegui a ligação. Ponha-se a andar daí para fora. Venha para casa. Respire fundo, Scott. Não vi para tão longe para ser afugentado por um espírito que estudámos à distância durante 300 anos. É desta forma que usa o seu próprio discernimento, Aaron? Você que conhece a história das bruxas Mayfair, do princípio ao fim? Essa coisa não está a tentar assustá-lo. Está a tentar atraí-lo. Quer que atormente a rapariga com as nossas investigações. Ele está a perdê-la. E você é a esperança dele para a obter de volta. A tia, seja ela o que for, falou verdade. Se fizer com que a rapariga lhe conte aquilo por que tem passado, dará ao espírito a energia que ele pretende. Não estou a tentar que ela faça nada, Scott. Mas não creio que ela esteja a ganhar esta batalha. Vou voltar para Nova Orleans. Quero estar perto. Scott estava quase a mandar-me regressar. Quando puxei dos meus galões, era mais velho do que ele. Recusara ser nomeado diretor. E ele fora-o por isso. Não aceitava que me afastasse deste caso. Bom, é como oferecer um brumato a uma pessoa que está a morrer queimada. Mas não volte de carro para Nova Orleans. Vá de comboio. Foi uma sugestão surpreendentemente agradável. Não teria de percorrer as estradas sombrias e planas através dos pântanos da Louisiana. Iria num comboio alegre e cheio de gente. No dia seguinte, deixei um bilhete a Deirdre, dizendo-lhe que estaria no Royal Court, em Nova Orleans. Fui no carro alugado até Dallas, onde apanhei o comboio de regresso a Nova Orleans. Era uma viagem de apenas 8 horas e pude escrever o meu diário durante todo o caminho. Refleti longamente sobre o que se passara. A rapariga tinha renunciado à sua história e aos seus poderes psíquicos. A sua tia tinha-a criado para rejeitar o espírito Lasher. Mas era evidente que há anos que estava a perder a batalha. Mas e se nós ajudássemos? A cadeia hereditária poderia ser quebrada? Seria possível o espírito deixar aquela família como um espírito que foge de uma casa a arder que assombrou durante anos? Mesmo enquanto escrevia estas ideias, sentia-me perturbado pela recordação da aparição. A coisa era tão poderosa. Tinha um aspecto mais encarnado e poderoso que qualquer outro fantasma que eu já vira. No entanto, era uma imagem fragmentária. Segundo a minha experiência pessoal, apenas os fantasmas de pessoas que morreram muito recentemente aparecem com tal aspecto de substância. Por exemplo, o fantasma de um piloto morto em ação pode aparecer no próprio dia em que morreu na sala da irmã e ela dirá mais tarde: ora, parecia tão real, até havia lama nas suas botas. Os fantasmas das pessoas que morreram há muito quase nunca têm tal densidade ou clareza. E as entidades desencarnadas podiam possuir o corpo dos vivos e dos mortos, sim, mas aparecer de modo próprio com tal solidez e tal intensidade? Esta coisa gostava de aparecer, certo? Claro que sim. Era por isso que tantas pessoas o viam. Gostava de ter um corpo, nem que fosse por uma fração de segundo. Assim, não falava apenas com uma voz sem som à bruxa, nem fazia uma imagem que apenas existia na sua mente. Não, tornava-se de alguma forma material, de forma que outras pessoas o viam e até o ouviam. E com um grande esforço, talvez com um enormíssimo esforço, conseguia pôr-se a si próprio a chorar ou a sorrir. Então, qual era o objetivo deste ser? Ganhar força para poder ter aparições cada vez mais longas e perfeitas? E, acima de tudo, qual era o significado da maldição que no diário de Petit rezava? Beberei o vinho e comerei a carne, e conhecerei o calor da mulher quando já nem ossos fores. Finalmente, porque é que não me estava a atormentar ou a atrair agora? Teria gasto a energia de Deirdre para fazer esta aparição? Ou terá sido a minha energia? Eu tinha visto muito poucos espíritos durante a minha vida. Não sou um médium muito poderoso. Com efeito, nessa altura, nunca tinha visto nenhuma aparição que não pudesse ser explicada como uma espécie de ilusão criada pela luz e sombra, ou um espírito excessivamente ativo. Talvez tivesse insensatamente tido a sensação de que, desde que estivesse longe de Deirdre, ele não me faria mal. O que tinha acontecido a Petir Fanabel tinha a ver com os seus poderes mediúnicos e com a forma como a coisa os tinha manipulado. Eu tinha muito poucos poderes desses. Mas seria um erro subestimar o ser. A partir de agora precisava de estar de sobreaviso. Cheguei a Nova Orleans às 8 da noite e começaram imediatamente a acontecer pequenas coisas desagradáveis. Quase fui atropelado por um táxi à porta da Union Station. Depois o táxi que me levou ao meu hotel quase chocou com outro carro quando ia a parar junto ao passeio. No pequeno átrio do Royal Court, um turista embriagado deu-me um encontrão e tentou armar uma briga. Felizmente, a mulher dele desviou-lhe a atenção, pedindo desculpas repetidas vezes, enquanto os paquetes ajudavam a levar o homem para o quarto. Mas o meu ombro ficou magoado deste pequeno incidente. Estava abalado pelo perigo que correra no táxi. Imaginação minha, pensei. No entanto, quando ia a subir as escadas para o meu quarto no primeiro andar, uma parte do corrimão de madeira que estava carcomida soltou-se na minha mão e quase me desequilibrei. O paquete pediu-me imediatamente imensas desculpas. Uma hora mais tarde, quando estava a registar todas estas coisas no meu diário, deflagrou um incêndio no 6º andar do hotel. Esperei durante quase uma hora na estreita rua do French Quarter, juntamente com os outros hóspedes, até que o pequeno incêndio fosse extinto, sem que o fumo ou a água tivesse causado danos nos outros quartos. E qual foi a causa? Perguntei assim que voltei para o meu quarto. Um empregado, embaraçado, murmurou qualquer coisa sobre lixo numa arrumação e assegurou-me que estava tudo em ordem. Refleti longamente sobre a situação. Francamente, podia ter sido coincidência. Eu não sofrera nada, nem as outras pessoas envolvidas nestes pequenos incidentes, e o que eu precisava era ter uma atitude corajosa. Decidi mover-me um pouco mais lentamente pelo mundo, olhar à minha volta com maior atenção e tentar ter sempre consciência do que se passava à minha volta. A noite passou sem qualquer outro percalço, embora tivesse dormido mal e acordado inúmeras vezes. E na manhã seguinte, depois de tomar o pequeno almoço, telefonei aos nossos detetives em Londres e pedi-lhes para contratarem um investigador no Texas para averiguar discretamente tudo o que fosse possível saber sobre Dias de Jamais Fair. Depois sentei-me e escrevi uma longa carta a Cortland. Expliquei quem eu era, o que era a Dalamasca e como tínhamos seguido a história da família Mayfair até ao século XVIII, durante o qual um dos nossos representantes tinha salvo Débora Mayfair de grave perigo em Donelaith, a sua terra natal. Expliquei o retrato de Débora pintado por Rembrandt que havia em Amsterdão. Expliquei ainda que estávamos interessados nos descendentes de Débora, pois pareciam ter poderes psíquicos genuínos que se manifestavam em todas as gerações e que pretendíamos estabelecer contacto com a família, com vista a compartilhar os nossos registros com quem estivesse interessado e a prestar informações a Dias de Jamais Fair, que parecia ser uma pessoa profundamente sobrecarregada pela sua capacidade de ver um espírito que no passado se chamava Lasher e que talvez ainda hoje se chamasse Lasher. O nosso representante, Petyr Fanabel, vislumbrou pela primeira vez este espírito em Donelaith nos anos de 1600. Ele tem sido visto inúmeras vezes nas proximidades da sua casa de First Street. Eu próprio acabei de o ver com os meus próprios olhos num outro local. Depois copiei uma carta idêntica para Carlota Mayfair e, depois de muito refletir, escrevi a morada e o número de telefone do meu hotel. Afinal de contas, que é que adiantava esconder-me por detrás de um apartado postal? Fui de carro à First Street, meti a carta dirigida à Carlota na caixa de correio e depois segui para Metairie, onde meti a carta para Cortland, pela ranhura na porta. Depois de fazer isto, senti-me invadido por um mau presságio e, embora tivesse regressado ao hotel, não fui para o meu quarto. Disse na recepção que estaria no bar do primeiro andar e fiquei lá toda a tarde a saborear lentamente um whisky do Kentucky e a escrever no meu diário sobre o caso. O bar era pequeno e sossegado e dava para um encantador pátio. E embora eu me tivesse sentado de costas para a vista e de frente para as portas do átrio, por razões que não sei explicar, agradou-me lá estar. A sensação de mau presságio começou lentamente a desvanecer-se. Por volta das 20h, ergui os olhos do meu diário, apercebendo-me de que havia alguém de pé, muito perto da minha mesa. Era Cortland. Como já referi, tinha acabado recentemente de completar a minha narrativa do dossiê Mayfair. Estudara inúmeras fotografias de Cortland, mas não foi uma fotografia que me veio ao espírito quando os nossos olhares se encontraram. O homem alto, de cabelos pretos, que me sorria, era a imagem de Julian Mayfair, que morrera em 1914. As diferenças pareciam insignificantes. Era Julian, com uns olhos maiores, cabelo mais escuro e talvez uma boca de traços mais generosos. Não obstante, era a imagem de Julian. E subitamente o sorriso pareceu grotesco, uma máscara. Tomei mentalmente nota destes estranhos pensamentos, enquanto simultaneamente o convidava a sentar-se. Vestia um fato de linho, muito parecido com o meu, com uma camisa amarela clara e uma gravata igualmente clara. Graças a Deus que não é Carlota, pensei, no instante em que ele disse. Creio que não terá notícias da minha prima Carlota, mas acho que é a altura do senhor e eu termos uma conversa. Uma voz muito agradável e absolutamente nada sincera. Um forte sotaque solista, mas com o tom inconfundível de Nova Orleans. O brilho nos seus olhos escuros era encantador e ligeiramente assustador. O homem ou me odiava ou me considerava um maçador de primeira. Virou-se e fez sinal ao empregado do bar. Uma outra bebida para Mr. Lightner, por favor. E um sherry para mim.